Quando a gente fala de vida, pós a morte, né, ou continuidade da vida, para quem acredita é fácil, né, a gente conversar sobre isso. Só que às vezes a gente acredita, mas não sabe muito bem como é que funciona. A gente, é aquela fé meia intuitiva, quase, que a gente poderia dizer, né. Mas a gente pode perceber, todos nós, desde pequenos, a gente reza, não só para Deus, mas para espíritos, pessoas desencarnadas, os nossos santos, que a gente não conheceu, mas existe uma literatura que fala sobre eles, familiares nossos, que foram antes, amigos. Então a gente reza mandando coisas boas para eles, ou pedindo auxílio daqueles que estão num patamar maior do que nós. Então a gente sabe que a vida continua, mas não continua só para esses, continua para nós também. A questão é que a gente vive como se a gente não fosse morrer, né? É uma questão assim, um pouco conflitante dentro do nosso cérebro isso. Levamos a vida de uma forma como se o dia dessa chamada morte, ela não fosse chegar para nós. Por que eu digo isso? Porque a gente faz coisas que são contrárias a essa continuidade. A gente faz coisas, vive por esse estágio, esse momento de nascimento até o fim da vida física. Se a gente perceber, esse momento nosso aqui, ele pode ser comparado a um estágio. Nós viemos, estamos estagiando dentro de um corpo e através dele, é o nosso instrumento, nós temos as vivências todas que nós buscamos, que nos são oferecidas por esse mecanismo que é a vida, que a gente até não entende muito bem como é que funciona. E depois desse período de estágio, nós regressamos. Esse período serve para que nós possamos aprender e nos capacitar para uma próxima etapa dessa nossa evolução. Às vezes se fala muito sobre evolução e parece uma coisa assim, um pouco distante, né? Até utópica, porque é algo longe do ponto final. Mas quando nós olhamos para nós, e às vezes olhamos para o lado, para os outros, as outras pessoas que convivem conosco, nós percebemos diferenças. Várias diferenças. Da onde vêm essas diferenças, se não dessas nossas experiências vividas anteriormente, que nos deram algumas habilidades e ainda nos mostram algumas más tendências? Imagina se nós simplesmente nascêssemos e morrêssemos e isso fosse tudo. Então não haveria Deus, porque ele teria premiado alguns com coisas boas e outros com muitos sofrimentos. Esse é um ponto também que a gente carrega no nosso entendimento. Mas, só saber disso também não é o caso, né? A questão é o que nós fazemos com o que nós percebemos. Se eu entendo que a vida é uma continuidade, que essa aqui é uma etapa, que após essa morte física, eu continuo vivo, e de que forma que eu continuo vivo, as velhas questões, às vezes existenciais, o que vai ser depois? Para onde que eu vou? O que eu vou encontrar? Como é que eu vou me manifestar? Se fala muito de que durante a vida nós estamos a todo momento semeando e também recolhendo semeaduras anteriores. Algumas, como nas nossas culturas agrícolas, elas são rápidas. Elas brotam muito rápido. E outras são mais demoradas. Muitas coisas que nós estamos passando hoje na nossa vida, individualmente falando, positivas ou negativas, são colheitas, algumas dessa existência e outra de existências anteriores. Nós podemos dizer que muitas são dessa, porque todos os nossos conflitos de relacionamento, tirando aqueles, os familiares que nós nascemos dentro de uma família por um motivo bem grande, bem amplo, tirando esses que são resgates, poderíamos chamar até kármicos, Os outros são dos nossos relacionamentos diários, em que todo momento nós estamos projetando alguma coisa e essa alguma coisa está voltando para nós de uma forma igual, em termos de energia, em termos de força. E aí a gente reclama, né, que a vida está difícil, quanto mais eu faço nesse sentido, mais acontece no outro, e a gente não percebe que somos nós que temos que dar essa virada de chave nesses acontecimentos. Ou seja, mudar. Falou sobre as doenças, é um tremendo mecanismo de mudança, porque ela não vem para nos derrubar, para acabar, para matar o corpo. Ela vem como um sintoma de, ó, tu estás desequilibrado em algum ponto e tu precisa mudar. Todos nós temos vários tipos de doenças ou de enfermidades. Todos. O que que eles querem dizer com isso, esses sintomas? Necessidade de mudança. Muitas vezes nós não levamos muito a sério isso. A maioria das vezes. A gente vai em casa, lá na farmacinha, ou na rua, ou no médico, e buscar alguma coisa para colocar dentro e resolver o sintoma. Mas a gente não resolve a causa que provocou o sintoma. Então, muitas vezes, nós temos algumas enfermidades ou algumas doenças que elas aparecem em vários lugares do nosso corpo. Mental, orgânica, questão estomacal é muito forte, coração e assim por diante. Várias. E nós não mudamos e queremos estar bem. O que é necessário? A harmonia, equilíbrio. Nós somos seres que fomos criados dentro de uma situação equilibrada. E com o longo do tempo nós, através da nossa busca por uma vida de sensações, que é a vida material, todos nós estamos hoje dentro de um corpo vivendo uma vida material e sabemos do que nós gostamos, do que nos dá prazer dentro dessa existência. E nós vivemos muito na reprodução desse prazer. Todos os nossos cinco sentidos, eles nos trazem sensações. E nós buscamos as sensações boas. Uma, para a gente ficar apenas num exemplo, que ela acomete, não todos, mas uma grande maioria, é alimentar. É simples, né? A sensação do prazer alimentar. E o quanto nós prejudicamos o nosso corpo através de um hábito errado. Então nós reclamamos, só que esse hábito errado ele está muito mais interiorizado dentro de nós, porque não é o hábito de comer ou de gostar de algum tipo de alimento. É uma tendência pequena, infantil, que eu tenho de não preservar o meu eu. Parece um pouco complicado quando a gente fala sobre essas coisas, porque muitas vezes a gente não consegue fazer a relação corpo e espírito. Quem coordena é o espírito. O corpo apenas é um instrumento, como eu disse antes. Como que nós encontraremos uma vida futura, que é a vida após a morte, com alguns hábitos que nós trazemos na nossa vida hoje? O que nós estamos, de novo, no plantar e colher, né? O que nós estamos cultivando durante a nossa vida para uma eternidade, que é o que nos aguarda, ou seja, o que nós estamos vivendo, né? Não morremos nunca, então estamos sempre em processo. O que nós estamos optando? Nós gostamos ou nós preservamos a mágoa ou o perdão? Nós temos várias situações no nosso dia, no nosso convívio, em que nós temos essas questões que acontecem. Nós guardamos a mágoa ou nós perdoamos? Nós preferimos o individualismo ou a cooperação? O egoísmo ou a fraternidade? A caridade? Em cada um desses itens que eu vou falando, ele tem um que vem para dentro e um que é para fora. A mentira ou a verdade? São pequenas coisinhas do dia a dia, só que elas vão formando quem nós somos. E aí, quando nós desencarnamos, às vezes a gente imagina de uma forma até poética, de que quando nós morremos, nós nos transformamos em algo melhor, sem entender que é uma continuidade. Não é para assustar, mas é só para a gente, às vezes, perceber que nós temos a capacidade de modificar o rumo que nós estamos dando para a nossa vida. Se nós achamos que o rumo está certo, que ele é correto, a gente continua nessa direção. Mas se a gente não está gostando, a gente tem a capacidade de alterar, de modificar. Quando se fala de cooperação, nós recebemos cooperação de um monte de gente. Todas aquelas que fazem parte dos nossos círculos e algumas que nem fazem e que nos ajudam, nós recebemos cooperação dos espíritos, aquele que nós chamamos de anjo da guarda, o espírito protetor, de outros mais que não convivem tão perto de nós, mas que nos socorrem todos os dias. Então, como sempre se diz, né? Nós escolhemos o caminho e o caminho que nós escolhemos, nós encontramos aqueles que estão naquele caminho, encarnados e desencarnados. Nessa continuidade da vida, nesse aprendizado eterno que é. Eu gosto muito de comparar sempre a nossa vida com a escola. Então, nós estamos nesse estágio, numa série. Estamos aqui para aprender. E o ano que vem, na próxima vida, nós vamos para uma outra série. Talvez repetindo algumas disciplinas que a gente não conseguiu aprender. Mas a gente vai indo, aos poucos, progredindo, evoluindo, ampliando a nossa capacidade. Dentro dessa ampliação, a gente sabe que não existe nenhuma mágica, a gente não consegue saltar de uma série para outra, mais lá na frente, se a gente não passar pelo que tem no meio, pelo aprendizado que elas nos trazem. Quando eu estudava, muitas vezes, às vezes tu falta algumas aulas, tu perde a matéria e quando tu volta, tu não entende nada. Então não tem como dar um salto. Tu tem que retornar, rever tudo aquilo que tu não aprendeu para conseguir entender o que está lá na frente. E só para finalizar, aqui no Livro dos Espíritos, ele tem um capítulo. O título é Retorno da Vida Corpórea à Vida Espiritual, ou seja, a morte. É 5 páginas esse capítulo. E a última pergunta que ele tem, só para a gente poder fazer esse entendimento. O conhecimento do Espiritismo exerce influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação que ocorre após o desencarne? Então ele quer perguntar se a gente sabendo, ou tendo lido vários livros, né, sobre a questão espírita, se isso tem alguma influência depois que nós desencarnamos. A resposta, a influência é muito grande, uma vez que o espírito já compreendia antecipadamente a sua situação. Ou seja, a gente mais ou menos sabe o que vai nos esperar, né? Mas a prática do bem e a pureza da consciência são os que exercem a maior influência naquilo que vai acontecer conosco. Então, conhecimento ajuda, mas prática, muito mais. O conhecimento ele tem que nos auxiliar nessa transformação que nós precisamos fazer de nós mesmos para entendermos o que é realmente importante dentro da nossa vida, nessa jornada. Porque muitas vezes a gente faz esse questionamento só muito lá na frente. A gente não precisa esperar. A gente deve fazer todos os dias uma reflexão, um balanço do dia, né, do que de repente podia ter sido feito melhor, do que foi feito de forma errada, para amanhã ter novamente na oportunidade a possibilidade de acertar, fazer melhor e aí sim aprender, né? E como eu disse, ir para a próxima série.